reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Tua presença restaura paz. A tua graça me satisfaz. Tua presença restaura paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio da tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, eu te exalto.